vagando pelas sombras do meu padecer, sem ter aonde repousar, guardando a certeza de um dia ver. Irmão, se pelas sombras tendes que passar,